para o céu. E lembro como foi no instante em que nós evolvemos ao ver. E assim Deus me trouxe você, a flor mais linda que eu sonhei em colher. O amor brotou em mim. Bem, eu quero você.